onde acho. Quero ouvir. Tem tanta mulher boa, só a minha que eu não acho. Grava isso aí, vamos lá. Tira essa mulher da frente, se não me acabo, se não me acabo. Tira essa mulher da frente, se não me acabo, se não me acabo. Me acabo de amor, me derreto de paixão. Aqui no Araqueto vou te dar meu coração. Me acabo de amor e não deixo pra depois. Mulher que é boa, e aí 3x2. Tira essa mulher da frente, se não me acabo, se não me acabo. Tira essa mulher da frente, se não me acabo, se não me acabo. Me acabo de amor, me derreto de paixão. Aqui no Araqueto eu vou te dar meu coração. Me acabo de amor e não deixo pra depois. Mulher que é bondinha e é 3x2. Lá vem ela lá, ei! Bicho, ela aí, ei! Lá vem ela lá, eu não vou mais resistir. Lá vem ela lá, ei! Bicho, ela aí, ei! Lá vem ela lá. Todo mundo aqui comigo, vamos lá! Bondinha, eu quero ouvir! Bondinha, tem tanta mulher boa, só a minha que eu não acho. Diga aí, quero ouvir, cadê? Bondinha, eu. Lá vem ela lá, ei! Bicho, ela aí, ei! Lá vem ela lá, eu não vou mais resistir. Lá vem ela lá, ei! Bicho, ela aí, ei! Lá vem ela lá, eu não vou mais resistir. Quero ouvir! Oh, te acho. Oh, te acho. Tem tanta mulher boa, só a minha que eu não acho. Diga aí, quero ouvir, cadê? Oh, te acho. Oh, te acho. Tem tanta mulher boa, só a minha que eu não acho. Tira essa mulher da frente, não me acabo, se não me acabo. Tira essa mulher da frente, se não me acabo, se não me acabo. Tira essa mulher da frente, se não me acabo, se não me acabo. Tira essa mulher da frente, só a minha.